sistemas estão tão treinando a estufagem corpos, almas, pontos agonizando, destroço algumas partes naturais ou por assassinas militares. Quanto mais oram pra Cristo, mais se vão familiares. Morgue de cadáver, guarde esta carne e alimente o parasita que destrói a sua face. Quando você tiver soterrado até por pedras, não vai mais ouvir as vozes, só verás eterna selva. Levitarás então dessa carcaça estufada por metais, porque o rancor que faz deitar no umbral tem muito mais. Os morcegos tão rasantes no asfalto a todo tempo, procurando alimento pra na noite ter sustento. Capital federal, robôs em verso e prosa, imagine se mandassem o dinheiro pra Etiópia, facção apoiadora da revolta. Então real, oblicuamente pras quebradas da ilha que tem canal. Amanhece a cada dia, mas os leigos sempre acusam a planta que purifica. Nos digam quem são vocês, seres impensantes. Se ninguém fosse perfeito, Deus seria irrelevante. De fada mágica de Oz que faz de um porco um verme andante, que forja na calada madrugada, chora sangue. Ódio que derrete, pique o inferno de Dante. Ó amor que está distante, mostre-nos se ir avante. Lutas constantes, putre dos jardins de inveja. Não dá para ser pior, onde a luz é feita em treva. Se Davi quando era rei, conquistou Sião. Prometida essa terra para todos nós irmãos, ou pelo menos o que era pra acontecer. Mas a receiosidade hoje reinante fez morrer. Caso o sol se indispõe e irradie a verdade, saberás que a promessa do juiz é um milagre.